E se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Zacarias 13:6. O único sofrido. Deus é um Deus de prova e de confirmação. A sua palavra é a verdade. E tudo quanto tem dito irá se cumprir perfeitamente. Uma das promessas de sua palavra é a que nos garante o poder de resistir a todas as provas e a todas as tentações. 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Nenhuma tentação e nenhuma prova nos acompanharão para o céu, porque foram passageiras, e nem precisaremos e nem vamos lembrar delas. O nosso corpo, quando estiver na glória com Jesus, será perfeito e imaculado, como lemos em 1 Coríntios 15. Apenas um corpo nos céus da eternidade terá marcas de sofrimento. Será o daquele único que suportou um sofrimento acima do nosso entendimento, uma provação maior do que qualquer pessoa pode ter. Ele carregou os nossos pecados cravado numa cruz, separado de Deus Pai em densas trevas, com marcas que permanecerão para sempre, como uma comprovação do amor eterno com que amou a você e a mim, e por seu sangue nos salvou e nos resgatou dos nossos pecados. A glória de Jesus Cristo mostra ainda suas marcas. Ele será digno de toda glória e todo louvor, assim como ele é hoje, pelo que ele fez, por amor, por nós.